Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Sejam muito bem-vindos. Começam agora os 28 minutos mais verdes da rádio. Hugo Belo, Carlos Sanches e Laura Felício, para vos levar mais uma emissão do aquecimento verbal. Boa tarde. Olá, gente, é verdade. Camaradas, boa tarde. Olá, boa tarde. Pessoas. Como é que estão? Foi um bocado à comum agora. Foi um bocadinho. Foi um bocadinho. Mas nada, programa... nós não temos problemas com comunas. Mas o Carlos é que está vestido de vermelho. Opa, olha que meu. Mas este programa é partidário. O único partido que este programa tem é o planeta Terra. Tão forte, fortíssimo agora. Fortíssimo. Muito bom, muito bom. Somos da Terra, amigos. Somos da Terra. Da Terra viemos, à Terra voltaremos. É pá, já chega. Já chega. Para muito obrigado por ter estado. Até para a semana. Estamos aqui para dizer que somos da Terra, viemos da Terra. Vamos lá focar isto. E vamos para a Terra. O que é que vamos falar hoje, pessoal? Bem, esta semana... O Carlos foi já logo. Já chega, não dá. Eu hoje é para a mesma coisa. Poça, hoje não dá, vamos embora. Viaja um bocadinho. A semana passada... Conosco. Vai. Então em ambiente. Vamos fazer falar de ambiente. Estejam acalados, calma só com essa coisa. Mas quem manda aqui sou eu. Não, esta semana temos... Vamos bater a porta. Exato, ele vai bater a porta. Esta semana vamos ter umas dicas que o Carlos vai dar lá mais para o final do programa. Vamos falar também de como devem ser críticos, mais uma vez, face às notícias que podem aparecer online. Yes. E também de um grande feito, talvez uma das notícias que marcaram o final da semana, ou o princípio desta semana, relativamente aos Estados Unidos, que foi o pipeline de Dakota, não foi assim, Laura? Exatamente, o oleoduto Dakota Access. Que foi finalmente... É assim, então, no domingo, portanto isto um dia 4 de dezembro, o exército anunciou que o Corpo de Engenheiros não vai conceder a licença para haver perfurações no rio Missouri, que era uma parte, um troço fundamental do oleoduto Dakota Access. Ok? E isto é um grande feito. Porquê? Explica lá isto. Porquê? Então, desde abril, mais ou menos, que... protestantes de povos indígenas, nativos, americanos, e tive de ir acrescentando, protestantes desses povos, de ativistas ambientais e várias pessoas, desde abril se têm juntado ao protesto, porque fazendo perfurações no rio, há o perigo de contaminação da água. Estes povos foram os primeiros a mobilizar-se para a margem do rio, porque eles dependem dessa água, eles bebem dessa água. Aliás, nós já falámos aqui um bocadinho mais ou menos disto. Sim, muito parecido com o que se passa na Nigéria. Exatamente, muito parecido com o que se passa na Nigéria. Só que no caso é da Dakota do Norte. Uhum. Pronto. E o que é que acontece? Eu posso-vos falar, mais ou menos para terem uma noção da dimensão deste projeto. Sim, okay. O projeto em si é o oleoduto. Ok. E então, este projeto, eu peço desculpa, não passei isto para unidades... ditas. Estão em empresas, unidades empresas, não é? Estão em unidades americanas. Está no sistema americano. Não estão no sistema internacional, estão no sistema americano. Tem lá as unidades. E então, este é um oleoduto de aproximadamente 1172 milhas e 30 polegadas, que vai ligar duas produções importantes de petróleo. Combustíveis fósseis, sim, em geral. Que é a de Bacon e a de Three Forks. O que é que isto acontece? Isto é muito importante a nível económico, porque vai permitir que o comércio tenha disponível... O que é que foi, Carlos? Tem uma rico bacon e com os Three Forks. Desculpa. Eu pensava que eu ia espirrar. Bacon, não. Three Forks, sim. Mas não se escreve como bacon de porco. Enfim, este... o que é rir? Agora fiquei a pensar no bacon de porco. É que eu dei-me fome logo ao princípio. Vocês assim é que não. Assim gente, não é assim, não vamos à seriedade. Vamos à seriedade, faz favor. Sim, vamos lá. Então, isto é importante porque permite que... Carlos, quer dizer, apressas isto. Sério, Carlos? Rita à vontade, porque apressas isto para a gente volta começar e a falar de vampiro. Depois interrompe. Não podemos estar no tchica-tchac. Já está. Pode ir. Basicamente é deixar disponível o crudo leve, mais leve, para mercados sem ter de depender de comboios nem da parte do transporte, ok? Que tem muitos custos. Basicamente é isto, e por isso é muito importante a nível económico. Mas, tendo em conta que existem povos que dependem daquela água, e vamos dizer a verdade, não são só os povos nativos, porque qualquer pessoa da região de certeza que de alguma maneira vai utilizar aquela água do rio e precisa que ela se mantenha em bom estado. Voltando então à notícia, esta licença, desde abril, reparem desde este abril. Período todo de quantos meses? Abril, 4, uns 7 meses, por aí um bocadinho sim, mais. É muito. Que estavam pessoas acampadas lá, a força local já tentou utilizar, tentou tirá-los de lá com... À força. À força, sim. Com balas de borracha, canhões de água e gás lacrimogéneo. Sim. Atenção. E gás pimenta. E isso, então, e também por isso tem vindo a atenção internacional naquele protesto. Está cada vez... O que é que foi, Carlos? America, the land of freedom. É só como ocorre. Perante isso é só como ocorre. Não, mas a verdade pronto. É que houve bastantes... Não e um mal. iPhone foi ao chão. Um iPhone e houve um protesto bastante violento da parte do, como a Laura estava a descrever, e andou a circular um vídeo de declarações sim. do Mark Ruffalo, o ele foi para lá Hollywood, também. Foi sim, para sim. lá e circulou. Nós já acho que chegámos a partilhar no Facebook do programa sim. as declarações dele à CNN. Pronto, então basicamente o que eu tenho a dizer, e recentemente veteranos de guerra juntaram-se também, mas para não gerar um conflito mesmo armado. Sim. Não é? Guerra civil, entre aspas. Entre aspas, não mesmo. Eles foram lá como ajuda humanitária. Se qualquer pessoa precisar, eles decidiram não usar força. Uhum. Portanto, se qualquer pessoa precisasse de ajuda, eles ajudavam. Esta notícia, voltando à notícia então, foi negada os permits para a construção? A permissão, sim, okay. exatamente. E isso é um grande feito, é uma grande conquista. Devo dizer que a tribo da zona do Standing Rock, a SU, é um nome assim meio francês, mas pronto. Mas ocorreu a junção de vários elementos de várias tribos do país todo, que diz que não ocorria já há mais de um século. Okay. Ainda assim eles permanecem lá porque têm medo. Claro, claro, que, sim, claro. Que a decisão pois. Retorne. Um senhor um pouco laranja com o cabelo louro, quando assumir a presidência, poderá. Adorei, pouco laranja. Só para não dizer o nome mais uma vez. Isso, poderá... isso parece um boneco da Rua Sésamo. O que é que acabaste de escrever no momento da relação? Pronto, na próxima administração da presidência norte-americana poderá voltar atrás com a decisão. Claro. E eles temem isso, toda a gente teme isso, portanto eles consideram uma vitória, mas ainda assim os advogados mantêm a atenção sobre o assunto. Uhum. Deixar claro que, lá está, os interessados, portanto a indústria de energia, diz que mesmo assim tem esperanças. Portanto, é que claro seja... tem esperanças que seja para permitido frente. Fazer perfurações no rio. Atualmente, o Corpo de Engenheiros do Exército o que diz é que vai testar novas possibilidades, desvios. Uhum, exato. Muito porque bem. Isto, passar no rio Missouri também foi uma possibilidade do projeto. Não estava previsto ser para ali, depois desviaram mais para sul e foi parar ali. O Missouri é um dos grandes rios dos Estados Unidos, não é? Sim. Não era o Mississippi, mas o Missouri também é grandinho. Atravessa alguns sim. estados, não é? Assim de repente tu pensa é para em 3 ou 4, não é? Ou estou a fazer confusão? Se calhar estou a fazer confusão. Não mas sei pronto. Dizer a abrangência do rio, mas sei dizer que para, pelo menos sim, para sim, aquele sim, estado sim. e para os estados ali da Dakotas okay. é importantinho. Importantinho. Gostei. Gostaste do eufemismo. Gostei. Pronto, é isto que eu vos tenho a dar. Foi uma grande vitória atualmente, mas há sempre um mais. Temos será certamente um tema para se manter a atenção e para estarmos vigilantes sobre ele. Leiam notícias, isto foi tendo em conta o estado altamente divulgado. Americano, salvo seja, o estado do atual dos Estados Unidos da América, provavelmente vamos voltar a falar disto. Tendo em conta o estado dos estados. Exato. Sim. Exato. Mas acho que, enfim. Pronto, para já a cena está controlada. Mas vamos não ficar é? Felizes, tipo, para já bem, é uma boa notícia. Acho muito bem, acho que eles fazem muito bem em ficar vigilantes. Sim, eu concordo. Não vá acontecer alguma coisa quando eles estão distraídos. Concordo, devo dizer não que seria a primeira vez. Há pormenores interessantes, por exemplo, há veteranos de guerra que vão participar numa oração indígena para pedir o perdão por o que a civilização... Tem, ocidental tem feito aos nativos. Uhum. Tipo, têm acontecido coisas que provêm desse protesto que são boas. Para além não de ter conseguido isto. Não só na vertente empresarial, mas também na vertente social, não claramente. É isso a dizer? Sim. Ok, muito bem. Claramente. Estamos a falar de verdadeiros americanos. Só para... De verdadeiros. Os nativos, não é? Os nativos. Os nativos. Com todo o respeito a todo o povo americano. Não, sem respeito nenhum. Nós temos perder, para mim é sem respeito nenhum. Nós temos que perder o hábito de dizer norte-americanos. Porque a América do Norte não é só os Estados Unidos da América. Felizmente não é só os Estados Unidos. Não, mas a questão é que, como é que tu vais... Temos de dizer então estadunidenses. Americanos. Não, porque a América é a América do Norte e do Sul. Não podes dizer americanos. Epa, pois é. É que se é mal dizer América do Norte, porque há o Canadá, americanos tens. Brasil, tens, pronto, tens todas as Américas. Mas não, a Laura tem razão. Portanto, tens de dizer estadunidenses. Chora para dentro, chora para dentro. É estranho, mas chora para dentro. Não vou chorar para dentro. Vou seguir com a emissão. Vamos seguir. Vamos embora. Vamos embora. Ora bem, então o que é que aconteceu? Andou a circular pela imprensa internet uma notícia que defendia que o El Niño era o principal responsável do aumento das temperaturas. Assim, eu estou a falar de uma notícia, não estou a falar de um estudo. Okay. Isto foi uma notícia. Ok. Mais particularmente, um artigo de David Rawls, intitulado, e eu traduzi-o à letra, Dados surpreendentes indicam que El Niño conduziu a recordes de temperaturas globais, sugerindo que o aumento pode não ser consequência das emissões causadas pelo homem. E vão poder encontrar este reportagem ou este artigo na edição online do jornal Daily Mail, do jornal britânico Daily Mail. Muito bem. Desculpa. Pois eu estava a dizer o princípio da emissão para sermos críticos em relação à origem sim, das notícias. Sim, deixa aqui que estavas a basear. Exatamente, porque... Eu vou deixar de falar e depois comento. Já comentámos aqui, e nomeadamente na altura da COP22, algumas agências internacionais disseram que 2016, em princípio, ia ser o ano mais quente desde cá registro, ultrapassando 2015. Ora então, nesta notícia, o Daily Mail diz que houve uma diminuição das temperaturas desde que o El Niño terminou e, por isso, este foi o responsável pelo aumento da temperatura. Meus amigos, isto são factos. A verdade é... Ninguém está a ver, mas eu estou a ver o ar enquanto tu estás a dizer isso. A verdade é que, obviamente, que isto é uma notícia que sai na internet, são dados muito sensíveis e alguns cientistas já vieram dizer que, embora o recente El Niño tenha contribuído para os recordes de temperatura, é um facto, certo. E já vos vou recordar o que é o El Niño, as alterações climáticas desempenharam um papel importante. Ora bem, mas isto alguns cientistas e tal, cientistas... Ah, cientistas há muitos. Então, mas quem? Ora, eu estou nomes, nomeadamente a falar de duas pessoas. De Mike, que é citado na notícia do New York Times, que foi onde eu vi, retirei estes dados. Que é Mike Alpert, que é nada mais nada menos do que vice-diretor do Climate Prediction Center da conhecida National Oceanic and Atmospheric Administration, também conhecido como NOAA, uma das organizações mais conceituadas em termos de monitorização meteorológica dos Estados Unidos da América. E disse que as temperaturas recorde tinham sido exclusivas, que nunca ninguém afirmou que as temperaturas recordes tinham sido exclusivamente culpa das alterações climáticas. Acrescentando a estas declarações de Mike Alpert, Dick Arndt, chefe de divisão da monitorização da NOAA, também, disse que a tendência de aquecimento a longo prazo era bastante clara e que o impacto do El Niño era além do que já eram as temperaturas mais altas. Que força, continua aqui o comento no fim. Por isso, isto tudo, parece tudo uma grande complicação e realmente isto leva-nos a pensar de que o El Niño possa ter sido realmente o verdadeiro... responsável. Mas para quem não saiba, convém contextualizar que durante o El Niño a temperatura da água no Oceano Pacífico, à superfície, aumenta e isto afeta as temperaturas do ar e as condições meteorológicas em todo o planeta. Claro. Se estão muito distraídos, fiquem a saber de que sim, a temperatura dos oceanos afeta o clima. Se estão muito distraídos, mesmo. Atualmente, também é um facto que as temperaturas da superfície do mar diminuíram desde o seu pico no início deste ano e que agora prevalece a condição oposta. Esta parte eu não sabia. A condição oposta do El Niño é La Niña. La Niña, exato. Onde as temperaturas da água estão mais abaixo do que o normal. Os cientistas não estão surpreendidos que algumas temperaturas estejam a diminuir e esperam até que as temperaturas no próximo ano sejam inferiores às dos últimos dois anos. Além disso, criticam também a notícia porque os seus dados, e que deram origem a esta discussão toda, estão defeituosos, dado que citaram apenas as temperaturas à superfície do planeta, por isso Terra mesmo, que representam cerca de 30% da superfície da Terra. As temperaturas sobre a Terra são muito mais variáveis do que aquelas sobre a água, porque a Terra armazena pouco calor. E só para concluir, o Dr. Dick Arndt diz ainda que Se tu vais fazer avaliações à escala global, precisas de estar a olhar para os dados em escala global. É verdade. A escala com que nós fazemos uma avaliação, uma análise, é muito importante. Convido-vos a ver, nós vamos deixar isto no blog, convido-vos a ver a notícia do Daily Mail e estas declarações que estão no site, numa notícia do New York Times. Agora sim eu vou comentar. É necessário. Alegadamente, eu vou sempre dizer alegadamente para me proteger então, em caso judicial, porque é um jornal inglês, ninguém sabe, não é? O que é que pode acontecer? Pois é, foi aprovada aquela proteger-nos. Coisa da vigilância agora. Pois vamos foi. Proteger-nos. Pois alegadamente, foi. Muita gente fala que o Daily Mail está mais próximo de ser um tabloide do que propriamente um jornal. Vou começar por aí, sabendo a definição geral de tabloide. Está forte. Não, eu estou a dizer isto porque é assim. Eu devo confessar que sou humana e gosto de vez em quando de uma fofoca. E se na parte cor-de-rosa do jornal já ocorre serem publicadas várias notícias, como é que eu vou dizer? Alegadamente falsas. Sim. Vamos pensar então a nível científico. Pronto. Uma coisa não implica a outra, mas o meu nível de acreditar no que está no Daily Mail é medido por aí. Okay. Pronto, isto tudo muito alegadamente e muito supostamente. Desculpem ser assim à facada, entrar assim à facada, mas fiquei um bocado chateada. E o que é que eu devo dizer? Sim, conceito de alterações climáticas não é só, não sei o que, o clima está a aquecer. Não. Catástrofes, acontecimentos extremos acontecerem mais frequentemente. O El Niño ter consequências piores, mais graves. Tudo isto está no conceito de alterações climáticas. Refugiados climáticos. Mas não, vamos dizer só que as alterações climáticas são aquecimento e não sei o quê. Pronto, não vou sequer entrar em discussão porque acho que não vale a pena. Não, mas desculpa interromper-te. Não, leiam o artigo do Daily Mail, a sério, porque é um bocadinho alegadamente sensacionalista, e é na minha que opinião. Isto vem... O Daily Mail é alegadamente sensacionalista. Porque... É engraçado, porque nós enquadramos isto no programa a seguir à questão do oleoduto no Dakota e terminámos a questão do oleoduto no Dakota com a questão da nova presença nos Estados Unidos. E fomos buscar isto agora. Alegadamente, usando a expressão da Laura... Não, a questão aqui, e o mais surpreendente, é que eles na notícia dizem que tentaram contactar, eu não sei, agora não lembro dos nomes... Entidades e não conseguiram. Entidades da NASA e não sei o quê, claro. Para comentar isto, mas que até na altura de escrever o artigo ninguém se tinha demonstrado disponível para responder às questões deles. E eles partem ali de um pressuposto, têm duas imagens, uma com a temperatura do Oceano Pacífico em... novembro de 2015, se não me engano, e outra em outubro de 2016, é algo assim. Okay. E logo ali está mais frio, pronto, será e foi eles, isso. Será que eles não aprenderam nada quando um cientista conceituado de nome Al Gore usa imagens do inverno e da primavera, tenta comparar e é altamente criticado? Eles não aprenderam nada com isso? Pois. Exatidão científica? O problema aqui... depois é o outro lado, que é, vem uma notícia, sai assim, parece não sei o que mais, e tudo o que seja... bocadinhos de grupos e organizações... Tudo o que é acrítico... Não, tudo o que vai é... Vai atrás. Tudo o que é... Não é uma questão de ser crítico. Porque se fossem críticos, pensavam não, pela cabeça... Não, acrítico. Acrítico. São os que são acríticos nos dogmas, certo? É isso que tudo o que seja cético, mas que cético é com duas palavras nos olhos, não é? Não é cético de... porque... Não é cético por outras sim, razões. Sim, não tem espírito crítico. Começam logo a dizer, começam a surgir os comentários, então como é que é, agora ninguém diz nada, agora os cientistas não dizem nada. E isto também muito proporcionado pela bolha que é os mídias na internet e as redes sociais, aquela história. Vamos mostrar-vos o que vocês mais gostam e depois vivemos naquela bolha, sai uma notícia sobre uma coisa e tudo é sobre isso. E nem sequer se confere a veracidade das coisas. Houve um site que se chama Breitbart News, que é um site muito ligado à direita política, salvo seja, e a opiniões deste ramo político. Veio logo, citou e sumarizou essa notícia do Daily Mail. Mais uma, temos aqui a notícia do New York Times, também vão ter ver uns que dizem... então as temperaturas estão a descer, onde é que estão os alarmistas climáticos agora? E temos também um tweet do senador Bernie Sanders que diz: então, mas onde é que vocês tiraram o curso na Universidade de Trump? Pronto, tinha de vir o nome. Conseguimos não dizer o nome até a este momento. Veio o nome. Enfim, deixa-me só Até me esqueci do que eu ia dizer. Eu acho que precisamos fechar este tema. Estás-me a sentir irritada. Estou. Está a passar para cá. Estás em brasa lá. Não, eu estou mesmo irritada. Estás a afetar os meus chakras. E não pode ser. Não, mas deixa-me dizer. Quer dizer, uma pessoa está não sei quanto tempo a estudar. Uma determinada coisa. Até vou dizer isto sem nomes. Tá. Ok? E depois vem alguém dizer: ei, agora é mesmo fixe, vamos apoiar isto, não sei o quê. Isto até parece que é verdade. E pumbas, eu não estou a dizer que o El Niño não contribui. Lá está, como o senhor disse do Noah. É mais uma carta do baralho, Laura. As pessoas têm que entender que é mais uma carta que está no baralho. E o baralho é composto por não sei quantas cartas. E a história de arrefecimento. Vamos esclarecer uma coisa. Ocorrendo alterações climáticas, há certas zonas do planeta que vão arrefecer. Ok? Há zonas que aquecem, há zonas que arrefecem. A palavra alteração diz isso mesmo. Alteração implica mudança. Se estás alto, passas para baixo. Se estás baixo, passas para cima. É o que eu entendo. Não é assim tão linear, mas é parecido. Sim, mas eu estou a pôr a coisa simples. A coisa simples. No balanço é. Eu estou a simplificar. Sobe 10. Sim. Obviamente que, pronto, depois o New York Times também cita um artigo que um blogger escreveu que passa a citar: How stupid does David Rose think you are? É um pouco isso, não. Pronto, agora mas isto fica... é a opinião, é a opinião deste blogger que também fala desse artigo que saiu no Daily Mail e tem as imagens e tudo mais. Por isso, o que não falta aqui é informação, vocês podem perfeitamente tirar as vossas conclusões. Está a informação, o reporte do Daily Mail e depois tem tudo o resto. Isto tudo eu acho que é um bocadinho baseado naquela teoria da conspiração, não é? De... alterações climáticas, é tudo uma mentira. Misinformation. Pronto, eu não vou continuar a comentar porque não. Bom, não vamos mudar. Partilhamos esta semana, só para terminar, partilhamos esta semana um vídeo na página do Facebook sobre a vida. Pronto, do. Pronto, agora eu saio do estúdio. Pronto, olha. Agora vai-se embora. Estás a ver até que para a semana. Falar? Estás a ver aquele vídeo de colação, foi assim que me dizes falar do. Sim, sim, no nossa momento vida. Zen do sim. Comentário do, sim, sim, sim, sim, do sim. Francisco Ossã. Pronto, que a nossa vida é CO2. Isto foi um vídeo claramente com um público-alvo muito específico, que são o que eu chamo os Dumb Americans, que são muitos. Dumb North Americans, desculpa. Obrigado pela correção. Mas sabes que eu explorei um bocado melhor esse vídeo. Esse vídeo não é de agora. Esse vídeo é de 2006 e foi feito como resposta, entre aspas, ao documentário do Al Gore. Do Al Gore, Fernando Inconveniente. E porquê que surgiu agora? Surgiu agora porque um dos senhores que está ligado à organização que fez ou elaborou aquele vídeo é quem está à frente dos destinos da EPA, que é a Environmental Protection Agency, é dos como Estados se fosse Unidos o Ministério do Ambiente, mais ou lá menos, do sítio. Uhum. Dos Estados Unidos da América. Pronto, ele é o Sr. Myron Abel, que tem realmente um grande cargo nesta tal empresa, e é o senhor que está a direcionar a quem transição, é que vai ficar, não é? A transição Obama-Trump da época. Pensem como um RP/porteiro de uma discoteca, uma sim, coisa assim no mais género. Ou menos isso. De uma discoteca. Pronto. Do ambiente, note-se. Carlos, isso, temos 4 minutos para as tuas dicas de Natal. É verdade, as minhas dicas de Natal. Sim, muda o tema. Obrigada. Seguindo o tema dos resíduos que vos trouxe na outra missão, esta semana decidi também trazer algumas dicas ou sugestões, se preferirem, para tornar a quadra festiva de Natal um pouco mais sustentável, não é? Reduzindo o consumo, reaproveitando materiais ou até modificando o local de origem dos nossos presentes. Primeira questão, a questão da árvore de Natal. Pois bem, sem dúvida nenhuma que, e para mim, a melhor solução é mesmo utilizar um pinheiro verdadeiro. O que é que devemos fazer no fim? No fim, devemos utilizar esse pinheiro verdadeiro e plantá-lo. Ou seja, ao fim do período festivo, como manda a tradição, depois do dia de Reis, não é? Plantar esse pinheiro ao ar livre. Acho que é uma mais-valia, não só para o ambiente, como para a nossa sim, mas também é a única parte em que essa dica possa ser ambientalmente sustentável. Exato. Não é cortar o pinheiro e claro meter o não, e deitar claro depois o pinheiro fora. Tem que ser como fora. Uma máquina claro que eu já que vi que vai tirar tudo, as raízes, e transportar a árvore para outro sítio. É bem fixe, é inventar também isso. Também depende do tamanho do pinheiro que tenhas, não é? Exatamente. Pronto, é que escolhas. Não é? Ficamos pronto aí então. Mas isto é a minha sim sugestão. Devemos poupar no papel de embrulho. Reutilizar os sacos e laços sempre que possível. Assim reduzimos o nível de lixo gerado. Quantos de vocês é que não têm? Eu tenho por este hábito, que sempre fui incutido assim pela minha mãe, não é? De guardar os laços sim, e papel sim de embrulho. Primeira coisa que se tira do embrulho. Pronto, exatamente. Papel de embrulho não tanto, mas os laços. Mas os laços, mas sim. É assim. E por que não reutilizar esses laços para fazermos nós o nosso próprio... olha, embrulho porque não. E papel de embrulho, vejam vídeos no YouTube para usar só poupar, uma tirazinha de fita cola. Outra, evitar o desperdício alimentar, isto é, não comprar mais do que é necessário. Sabem que vão ter 4 pessoas para a consoada de Natal, por exemplo, não vão comprar comida para 8 pessoas. Ah, exatamente. Não, eu quero a mesa cheia. Ridículo. Exatamente. Para quê? Só vão comer 4. Tenho até aqui que partilhar que normalmente as minhas cheias de Natal até somos muitos, mas come-se tanto nas entradas quando chega a altura do bacalhau. Ninguém quer ter fome. Pois, para quê? É muito mal jogado. Pois é, até aos reis. No caso de sobrar comida, pá, procurem instituições, procurem pessoas que precisem. O que não falta aí são organizações hoje em dia que façam entregas e pessoas com fome, exatamente. Portanto, já que vão ter que fazer a mais, se tiverem que fazer a mais, dêem um bom destino a essas sobras e não mandem fora. Okay, exatamente. Oferecer produtos nacionais como presentes. Olha. Isto é, ajuda as empresas e marcas portuguesas, além de baixarmos a pegada ambiental da deslocação e da logística, de mandarmos vir algo do outro lado do mundo, como da Austrália ou da China, por exemplo, contamos para o crescimento do mercado local. Das o indústrias que é nacional é bom. É um pouco isso, sim, Laura, mas há que ver a pegada por trás disto, claro. Tudo, não é? Pronto. Por último, a sugestão é oferecer presentes que durem durante mais tempo. Ou então optar por presentes com pouca embalagem. É a alternativa, porque não oferecer, por exemplo, uma viagem, uma experiência, um bilhete para o teatro ou uma exposição, apostar também na cultura, por exemplo, fomentar a criação de novas memórias às pessoas, de boas experiências, vale muitas vezes mais do que um telemóvel novo ou um bem material que se calhar acaba por cair em desuso ao fim de um ano ou dois. Eu sou não é? A favor do presente útil, por acaso. Sim. Só. A todos os amigos ouvintes, meus amigos, que sabem que os meus anos são próximos do Natal, cultura, vales, fica a dica. É porque eu acho que prenda. Exatamente. Até a Ticketline já tem um vale oferta. Desculpem aqui. Não há desculpas para não se optar por outras. Sim. Hashtag fica a dica. Fica a dica, exatamente. Ficam as dicas. Carlos, gostei. As dicas do Carlos. As dicas do Carlos. Bom, exato. É com as dicas de natalícias do Carlos que nos despedimos. Já sabem que podem encontrar o Aquecimento Verbal todos os domingos às 6h30 da tarde e à terça-feira às 10 da manhã na Rádio Zero, em radiozero.pt. Todas as emissões no nosso blog em aquecimentoverbal.blogspot.com, facebook.com/aquecimentoverbo e o nosso mail aquecimentoverbo@gmail.com. Subscrevam o feed que nós partilhamos no nosso Facebook. Sim. E nesses aplicativos todos. Brevemente estaremos no iTunes. We hope. E para a semana estaremos de volta. Estaremos sim. Por isso, tenham uma boa semana. Boa semana. Tchau, pessoal. Tchau.